você ficar pensando nela, em vez de você viver chorando por ela. Pensa em mim, chora por mim, liga pra mim, não ligues pra ela. Pensa em mim, chora por mim, liga pra mim, não ligues pra ela, pra ela. Não chores por ela. Lembra-te que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos apanhar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade para mim é você. Pensa em mim, chora por mim, liga para mim, não ligues para ela. Pensa em mim, chora por mim, liga para mim, não ligues para ela, para ela. Não chores por ela. Fecha a porta, apaga as luzes, vem deitar-te

levas na garrafinha, o que levas que também cheira, lembranças do meu amor. Que a bala segunda-feira, que a bala segunda-feira, segunda-feira à tardinha, o que levas que também cheira, e o que levas na garrafinha, o que levas na garrafinha, o que levas que também cheira, lembranças do meu amor. Que a bala segunda-feira, que a bala segunda-feira, segunda-feira à tardinha, o que levas que também cheira, e o que levas na garrafinha. Esta noite chovem papa, oh e oh ai, oh moças tragam colher, oh e oh ai, quem quiser ouvir mentiras, quem quiser ouvir mentiras, ponha-se ao pé das mulheres. Oh e oh ai, quero ir à Romaria, oh e oh ai, para ver o meu amor. Raparigas de hoje, oh e oh ai, já não ganham pro lençói. Oh e oh ai, levantam-se à meia-noite, levantam-se à meia-noite, para fazer os caracóis. Oh e oh ai, quero ir à Romaria, oh e oh ai, para ver o meu amor. Oh e oh ai, empresta-me o teu chapéu. Estas mulheres de agora, oh e oh ai, só falam da vida alheia. Oh e oh ai, começou na lua nova, começou na lua nova, acabou na lua cheia. Oh e oh ai, quero ir à Romaria, oh e oh ai, para ver o meu amor. Oh e oh ai, empresta-me o teu chapéu. Oh e oh ai, nas asas de uma cegonha. Oh e oh ai, não há que fiar nas mulheres, não há que fiar nas mulheres, que elas não têm vergonha. Oh e oh ai, quero ir à Romaria, oh e oh ai, para ver o meu amor. Oh e oh ai, empresta-me o teu chapéu, empresta-me o teu chapéu. Já vou dar a despedida, oh e oh ai, por hoje não canto mais. Oh e oh ai, já me dói o céu da boca, já me dói o céu da boca, e o coração ainda mais. Oh e oh ai, quero ir à Romaria, oh e oh ai, para ver o meu amor. Oh e oh ai, empresta-me o teu chapéu. Tenho medo do calor. Oh, e oh, oh, e empresta-me o teu chapéu. E empresta-me o teu chapéu. Tenho medo. e botas lá no cais, sardinhas da saudade. Eu penso no meu país, de manhã até que me deito, a saudade. Cidade.

mariquinhas, tu és o meu amor. Tu és o Zé no Fumas, tu és o fumador. Tu és o mariquinhas, tu és o meu amor. Thank you.